Estou na linha com o Juca Rodrigues, ele que é presidente da Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Juca. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo tranquilo. E como é que está o preparativo e a organização do festival Mega Rock, que começa hoje à noite ali no Charrua? Bom, a gente está a mil por hora, né? Muito legal, muito bacana. Esse evento, eu estava comentando com o pessoal aqui, está com uma energia muito legal, cara. Muitas pessoas querendo que o evento dê certo, e o evento tá gostoso. A gente já está sentindo o evento, né? E olha, é um evento que a gente vai ter com quatro bandas nacionais. Vamos ter uma banda vinda de Londrina também, as bandas regionais, e espaço de food park, espaço de alimentação bem bacana, com lanches artesanais, cerveja artesanal, cerveja convencional também, comercial. Vamos ter espaço de exposições com artefatos, camisetas, vinil, exposição de autos, exposição de motos. Também estaremos comemorando o Dia do Motociclista. Então, olha, uma energia muito bacana, bastante pessoas envolvidas. A gente recebeu aí notícias de pessoas que estão vindo de vários lugares aí do Brasil, inclusive, para o evento, para acompanhar o evento. Aí de Goiânia, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, pessoas aí do Paraguai que estão vindo em caravana, pessoas da Argentina. Então, eu acho que vai ser um evento muito legal, muito bacana. Inclusive, quem quiser acampar ali no evento, no CTG Charrua, tem essa possibilidade? A verdade, tem sim. O próprio pessoal do CTG organizou um espaço ali bem legal para quem quiser acampar, acompanhar o evento. Vai ter espaço de camping, sim. E com toda a atenção deles ali, da organização do CTG, que já estão acostumados a fazer esse trabalho, né? Também vamos falar um pouquinho aí dessa programação, porque como você citou, né, tem bandas nacionais, bandas locais também aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Como é que foi feita a seleção, a curadoria até dessas atrações? Então, a gente atende praxe, a gente lança um edital para bandas que querem concorrer ganhando cachê, né? E com direito a cachê. E também a comissão organizadora lançou uma resolução para aquelas bandas que, mesmo não tendo cachê, querem estar lá, querem dividir o palco com essas bandas nacionais. E nós tivemos aí num total de 17 bandas que vão se apresentar de hoje até domingo nesse palco, contando com as bandas nacionais, que são a banda Corjos, que se apresenta hoje. Amanhã nós vamos ter a banda Replicantes e a banda Cólera. É um dia mais de punk rock. E no domingo nós vamos ter a Project 46, né, que vai se apresentar também, e a Dominus Praele. E assim, várias bandas aqui da cidade, né, e da região. A gente está bem feliz assim com o resultado até aqui, e estamos esperando que seja uma grande festa, comemoração desse evento, que é comemorado mundialmente, né? E que em Foz do Iguaçu já tiveram outras vezes também eventos que aconteceram, não é a primeira vez, né? Até tem eventos memoráveis no passado aí. E nesse formato a gente está tentando criar um evento que ele fique também como calendário, não só para a cidade, mas que a cidade também passe a ser conhecida por ter um espaço de festejo e discussão desse segmento também. Como eu comentei, tem pessoas vindas de outros lugares aí do Brasil, inclusive pessoas vindas para assistir as bandas, né, com seu carro, com caravana, ônibus. E tem também o pessoal dos motoclubes, né, que vão participar. Aqui em Foz, por exemplo, a União dos Motociclistas de Foz do Iguaçu, a UNF, somente a UNF já vem com 20 motoclubes. E teremos mais motoclubes que eles convidaram de outras cidades e de outros lugares do país, que estão descendo também para acompanhar o evento. O pessoal dos autos antigos também participando. Então, assim, é um evento que ele deve ser um evento com uma energia muito boa, vai agregar muito. Então, a gente está feliz principalmente por isso. Essa energia que está se gerando em torno do evento está muito bacana. E olha, tem também, você falou aí da questão dos festivais que já aconteceram aqui em Foz do Iguaçu, né? Vale recordar aí que lá em 1985 aconteceu o primeiro festival Rock in Rio e logo depois nós tivemos uma edição aqui em Foz do Iguaçu de um evento com bandas nacionais, que era Verdade. O Rock in Foz ali no Marco das Três Fronteiras. Ou seja, história tem, né? História tem, exatamente. E naquela época já provava que esse aqui é um lugar de também de turismo cultural, não apenas de turismo natural e de espaços, né? Mas de turismo cultural. Naquele evento que teve em 85, teve uma adesão muito grande, foi uma festa linda, tem aí alguns vídeos na internet para quem não pôde estar presente. Então, assim, é um lugar que realmente, seja para o teatro, para a dança, para o circo, seja para festas como a Fartal ou para festas como essa que a gente está fazendo agora esse final de semana. Acho que tanto a população de Foz do Iguaçu quanto as pessoas que gostam de eventos acabam vindo para cá também por esse motivo. E vamos lembrar também que eventos como esse aqui, eles também geram renda, geram emprego. Então, assim, por isso que a gente aposta que o turismo cultural é uma coisa que pode também ser uma ferramenta para alavancar a cidade aí. Aproveitar aqui para agradecer, a gente sempre está envolvido como Fundação Cultural, mas esse ano a gente tem tido assim, aliás, desde o ano passado, né, um trabalho muito bacana em parceria com a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, né? Eu comentei, por exemplo, do Food Park, que está sendo organizado pelo setor de Indústria e Comércio lá na Secretaria, e também na realização do evento a própria Secretaria de Turismo e Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos abraçou o evento e está junto conosco também. Comunicação da Prefeitura, próprio gabinete. Então, assim, esse compartilhar nos ajuda muito, né? Além desses parceiros que eu já coloquei aí, como a UNF, o Coletivo Underground de Foz do Iguaçu, enfim, é assim que é bacana fazer evento, a várias mãos, né? Você divide também um pouquinho o peso, mas a coisa se toma uma proporção maior. E a entrada para a população é gratuita e com relação até a estacionamento, como é que vai funcionar, Juca? Então, a entrada para o evento da entrada franca, só lembrar que vai ser ali pela Vila A, a entrada, não vai ser pela BR, é um pedido que a PRF fez para nós, e até por uma questão de segurança também. E estacionamento, o pessoal do CTG está organizando o estacionamento lá também. Tá? Então, assim, vai haver um estacionamento lá. Provavelmente, a gente sabe que em eventos sempre tem um ou outro estacionamento ali em volta que acaba abrindo, mas lá no, nas dependências do CTG, o pessoal do CTG vai organizar o estacionamento, fazendo um preço de R$15 o carro e R$10 a moto, tá? Isso é que eles nos informaram, né? além do espaço de camping também. Portanto, festival Mega Rock começando hoje aqui em Foz do Iguaçu, indo até domingo ali no Chá Rua. Agradeço aqui a participação do Juca Rodrigues, presidente da Fundação Cultural, falando um pouco sobre este evento. Muito obrigado, Guilherme. Um grande abraço a todos.